quem não quer viver bem, né, papai? Ah, não é questão de ostentação, é mais vitória pessoal mesmo. É. Carro do ano, cordão de ouro, Patek não prefiro tá guerra, ó. Hoje eu vou jogar no pulso um buluva. Sabe que os menor da aula, férias em Cancún, fundamento é Rialeng Bangu. Eu, passando na Brasil, cobertura na sul, põe no pulso logo um bright. Mistura nada na Sprite, norte pro sócio da Light. Mor que luta, cês que fala, falaram que teu nome mudou pra Dana White. Pronto pro fight, eu tô sempre Rolls Royce, não, prefiro Bentley. Acelerando igual Hamilton, e minha preta do lado igual Hillary Banks. Ah, olha porque agora eu conto nota, pouco importa se ela não me nota. Tudo que nós quer, nós compra, muito dinheiro na conta. Tento contra agora, tá na lona, papa tô no beat, bicho beat em coma. L7 é hitmaker, tua realidade é fake, criando abandona. É, quem tentou parar entrou na frente igual grau, nós joga pro alto. L7 é playboy, só foi saber da minha existência depois que me viu no palco. Puxa o fundamento pra vir, humildade vem de berço, né, cria. Oportunidade aqui, nós cria, ninguém fala contigo onde tu mora, então não fala que é cria. Olha que doideira, né? Na internet tu é brabo demais. Na verdade tu mente demais, não. Na verdade a minha mente é demais. Debochado, como sempre, ser que começaram. Vem dizendo pra mim que é o bala. Nós é maquinista e vocês são comissário. Olha porque agora eu conto nota. Pouco importa se ela não me nota. Tudo que nós quer, nós compra. Dinheiro na conta. Tento contra agora, tá na lona. Papa tô no beat, deixa o beat em coma. L7 é hitmaker, tua realidade é criando a bandana. Olha porque agora eu conto nota. Pouco importa se ela não me nota. Tudo que nós quer, nós compra. Dinheiro na conta. Tento contra agora, tá na lona. Papa tô no beat, deixa o beat em coma. L7 é hitmaker, tua realidade é fake. Criando a bandana. Papatino. Número 1.